Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Temos o prazer de anunciar que se inicia mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Notícias do outro mundo. Bem-vindos a mais uma edição, que é número 100 e alguma coisa, deste espaço radiofónico que já vai para o ar desde, imagine, às 18 horas. Ora, tenho comigo um ilustre convidado que nunca esteve nestas emissões do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. E desta vez é sério, é verdade, eu costumo estar sempre a brincar, mas desta vez é sério. Nuno Miguel, olá, boa tarde. Olá, tu faz hoje 6 anos que não estavas assim. 6, 9. Faz hoje 9 anos que não estavas assim, cara. Pois é verdade. Uma segunda-feira de manhã, lembras-te? Tu não me lembro, depois daquela filosofia. Depois, sim, foi mesmo no finalzinho. Foi no dia 26 de janeiro, e foi mais ou menos esta hora que a gente está a gravar. Hoje já não começas o programa com o... Kozeli Eliekan Bikini? Não. Ah, as coisas que eu sei ao ler. Ou seja, hoje por acaso era para começar com um jogo de Mega Drive, mas não. Jogo Mega Drive? Voltei a jogar, tenho andado a voltar a jogar esses jogos. Ah, não, o Alemanha-Espanha. Na semana passada não foi Alemanha-Espanha. Então não foi. Foi Grécia-Portugal. 101, foi o que eu disse, 102. A Grécia-Portugal, depois Portugal venceu por 4-1, ou quanto é que foi, a Grécia em futsal. Golos de João Bento, Figo e... Hoje é a missão 113. Na baliza estava Vítor Bahia. Hoje é 113, que é seguir a 112 e antes 114. Yo. E depois, como é que foi? Coisa. Voltei aos meus jogos de bilhar, também. Acertas na bola? Até não certo, claro que acerto. Aquilo, na maior parte das vezes acerto. Às vezes lá falho, mas é assim. Mas pronto. Ora, deixem-me cá ver. Tens andado no ciclismo com o Armstrong? Não. Por acaso não. Mas vi uma notícia muito curiosa que por acaso até te enviei. Uma notícia que houve um australiano que colocou os livros do Armstrong na secção de ficção. Não sou brincadeira. Pois foi. Agora deixa. Se calhar foi uma brincadeira que me custou um bocadinho caro, digo eu. Quando mandaste já tinha lido 3 horas antes, não interessa. Eu digo sim, que é para ficar contente. Olha, e depois, foi gol? Foi. Sempre em frente, então está tudo em ordem. Aquilo... Também falaste com o Mário Soares ao telefone ou o quê? Tive para falar. Mas... Ele não entendeu, foi? Não. Estava cansado. Está bem. Mas coisa. É? É. E também queres uma mala como a outra? Uma mala. Também queres mala como a outra? Eu não gosto nada disso, uma mão. Já quando estão a relatar os jogos de futebol, creio que há ali uma mão. Estão sempre a dizer isso. Há ali uma mão. E uma matou. Ah. Logo que o outro diz. Mas também não é de admirar. Quem anda, sobretudo na Sport TV, quem anda a relatar os jogos assim. Ui! Ui! Tira daí o dedo. Ux! É o que o meu pai diz. Ai, o Ronaldo faz uma fita, não sai de fita. Ui! Ei! Os relatos de futebol agora são assim. Bem, meus piores agora, não sei se sabes, começou na semana passada a Taça dos Pretos. Antes de ser pretos. A Taça das Nações Africanas. Os comentadores do Eurosport, aquilo é uma conversa de tasco entre eles. Então, se pudesse tirar o som e saber algumas coisas sobre o jogo ao mesmo tempo, por outra maneira. Aquilo é uma conversa de tasco entre eles. Aquilo verdadeiramente fantástico! Não tem aparecido. Ah, não. Mas outros transformam aqui um som. Ainda por cima, em vez de ser só um, são três. Depois estão lá a conversar. No outro dia, até comentei isso com a Carla. No outro dia estávamos 10 minutos para aí. 10 minutos seguidos, eles falaram 15 segundos durante o jogo. De resto, era sobre o penteado do guarda-redes e sobre o diretor do Eurosport tinha veio de não sei o quê, e riam-se uns com os outros. Esqueciam-se que estava ali um jogo de futebol, mas não tem. Pronto. Gosto. Eu não gosto e agora? É um soco a cada um e está feito. Ah, eu por acaso gosto. Bem, mas piores que o Eurosport, hoje lá sou eu quem manda ali com a comunicação social. Piores que o Eurosport é a Rádio Universitária de Coimbra. Então. Não é que no outro dia a Académica jogou com o Nacional, foi na segunda-feira. Foi às 4 da tarde. Não deu na televisão, mas eu durante o curso de trabalho queria ouvir. Pronto, é a nossa amiga diretora, uma rádio que ela achasse que desse lá em Coimbra, que estivesse a dar o jogo da Académica em direto. Uhum. E ela não foi logo, o Hulk. Esses ainda são piores que o Eurosport. Eu liguei aqui, passado 5, 10, 15 minutos, não contei, mas deve ter sido para a quarta hora, e eu não sabia quanto é que estava o jogo. Não sabia quem é que estava a jogar na Académica, no Nacional, e o relato do jogo durou 15 segundos. Porque o resto foi mandar piadas entre uns e outros, ia falar sobre uma atriz porno que recebeu um prémio internacional. Brutal. E o relato de futebol é isto. Eu acho. E pronto, já ouvi tudo. Mudei para ter uma Madeira e sim, eu vi o jogo. Ah, e soube quanto é que estava, vê lá. Mal mudei e passava 2 minutos, não sei quanto é que estava, quem tinha marcado. Por acaso é engraçado, foi coisa de não lembrado disso. Que a Antena Madeira acompanharia logo o jogo do Nacional, não é? Foi, eu lembrei-me depois. Eu vou voltar a ouvir isto. Eu sou ninguém, mudei logo. E antes que me esqueça, há 2 semanas, semana passada no meu programa, porque fomos censurados. É verdade. Esqueci-me de dizer há 2 semanas, agora já veio tarde, que... Ih, esqueci-me. Eu ando, sai, muito esquecido. Quando eu estive a falar sobre a comunicação social e sobre o programa do Brasil, no dia anterior... Eu tinha ouvido a Rádio Globo de São Paulo, porque naquele dia, ora bem, ontem, faz 2 semanas de ontem. Ontem foi dia 25, 18, 11. No dia 11 de janeiro, assinalaram-se 30 anos. Não, 20 e não sei quantos anos desde o início do primeiro Rock in Rio. E então a Rádio Globo teve a transmitir excertos da primeira edição do Rock in Rio. E eu que ouvi naquela sexta-feira à tarde. Os Scorpions a cantar em português. A sério? Cidade maravilhosa. E nesse mesmo dia. Não, não foi nesse dia. Não interessa. Naquele programa Altas Horas que eu já falei aqui do Globo. Teve lá o Gilberto Gil com a Vitória Azarenka. Ah. E a Vitória Azarenka tinha estado lá no Brasil num torneio amigável. Uhum. E teve a dançar música brasileira com o Gilberto Gil. Estás a imaginar a dupla Gilberto Gil e Vitória Azarenka? isto para eles foram inspirados pelos duetos improváveis da Ótimo. Exatamente. Ou então aquelas conversas da SIC Notícias, como é que chamam? Ah, eu vi uma esta semana. Eu vi uma esta. Já que está para dar na comunicação social, vamos lá. Amor! Eu vi uma esta semana que me partia a rir. Mas eu não acabei a história do ténis. Ah, é que eu naquele dia de perguntar, porque era o dia anterior ao início do. Do Australia, ia de perguntar quem é que ia ganhar este ano, mas agora. Até vou ver quem ganhou o torneio feminino hoje mesmo. Pois, Terrabinski, Barovinski. Não, era a final outra vez com a Azarenka, mas com a Nali. Nali. Que a Nali ganhou a Sharapova. Essa está em boa forma, mas eu acho que a Azarenka está melhor. Isso um jogo nunca se sabe. O que eu estava a dizer é que... É sim, olha a Maria João Calero, quase se ganhava. Sim, no jogo que ela participou, no jogo que ela perdeu. Ah, contra a Ivanovic. Ela... Não, Jankovic. E é a tenista que é, ou a Jankovic. Mas, entretanto, a Maria João Calor teve um 7 primeira. Eu antes de vir aqui ia ver a final de feminina e esqueci, não obrigado. Pronto, eu entretanto estava, esta semana estive a ver uma coisa muito engraçada. Não sei o que é que me deu, desde a semana passada, deu-me para ver mortes em direto e coisas do género. Porque, para quem não sabe, na semana passada houve um... Imagina esta cena, isto é ridículo, mas é verdade. Houve um senhor, um homenzinho de 25 anos, que conseguiu entrar numa assembleia, não foi na assembleia, ou lá quem foi. Estava lá um homenzinho da oposição a discursar e tal. De repente, o indivíduo levanta-se, arma na mão e... Traga, dispara. Problema. A arma estava travada. Ou seja, o homenzinho gravou um plano de todo tamanho. Conseguiu entrar lá, quando por isso não devia. Para chegar ao fim. E esqueceu-se de travar a arma. Bem, ainda bem. Foi na Bulgária. Pois foi. Foi na Bulgária. Então, desde aí que me deu para ver cenas realmente daquelas incríveis. Uma delas, para mim a mais incrível, foi um assassinato em direto. De um governador... De um delegado brasileiro. E quanto a isso, não há dúvida de que é verdade, até porque o homenzinho nunca me... Pronto. Enfim, foi uma morte confirmada, e mais do que confirmada. Pronto, eu acho que sim, olha para cá. Pronto, e então andei a ver esse tipo de coisas. Então fui parar a uma cena que era... Como é que ele se chama? Não é Alfredo Barroso? ou Alfred Barroso. Com a Teresa Cairo, na SIC Notícias. Ou o Mário Crespo. O condimento só podia ser explosivo. Há uma altura. É para ter que lá o Alfred Barroso e a Teresa Cairo e pergunta o Mário Crespo. E depois desta discussão, será que vocês vão ficar amigos? Ui! Isto não significa notícias. E o homem assim pede desculpa por não ter conseguido moderar o debate. Mas eu chego ao fim. Eu acho que o homem assim não perdeu assim tanto o controlo. Eu acho que ele se calhar mais provocou do que realmente perdeu o controlo. Porque, quer dizer, há publicações de parte a parte, mas ele nunca põe cobre. E depois ainda pergunta se vão ficar amigos. Foi muita gente. Há assim umas coisinhas na comunicação social muito interessantes. Uma que eu encontrei para mim muito interessante foi 1000 maneiras de morrer. Por acaso tem lá várias brutais. Uma delas que eu achei muito engraçada foi uma que é um palhaço que faz um número muito fixe. Engole um balão. O homem engoliu o balão e depois dava o balão fora, não sei o quê. Há uma das vezes. O homenzinho não vai de moda, engola o balão, não sei o quê, só que o balão, pá, rebenta. E ele morre. Pronto. Fim. Oh. E agora? Não explodiu nem nada, mas... É giro. É isso. Essa coisa. Agora... Nós aqui estamos para escolher músicas. Por isso vamos à coisa. É. Mas para o quarto. mas palavrinhas em inglês. Tenho a impressão que hoje ainda vou comer cachorro quente. Não sei porquê. Tenho a impressão que hoje ainda vou... Antes de ir a um lugar que eu cá sei logo à noite. Podemos dizer, não podemos? Podemos. Ah, já estou a ver. Não vejo a televisão, mas vejo aqui. Posso dizer que vou ao concerto da namora, não é isso? Posso dizer que vou ao concerto da namora, da namora. Cá está. Logo vou à coleção. Boa coleção, boa coleção. A piada disto tudo é que a primeira vez que nós dois fomos jantar à casa de uma pessoa que a gente cá sabe, há quase 2 anos. E que até naquele dia tinha estado em Abergão. Uhum. Lembras-te? Lembro. Nessa noite houve Benfica-Braga. Hoje é a primeira vez que vamos ao Coliseu, quem é que joga? Braga-Benfica. É verdade. É tudo, isto é tudo combinado, é culpa de Sócrates. Agora atenção, que é uma coisa. Atenção, vamos tomar nota de uma coisa. Tu que acompanhas os meus comentários num site desportivo, há uma altura em que eu digo o seguinte: perguntam quem é que será capaz de travar o Benfica. Ai, o Porto, claro. É o Estrela, foi na semana do Estrela. O Estrela, não sei o quê. Eu pensei, a Académica é difícil. Mas eu acho que a gente vai ganhar a Académica. Mas disse que achava que quem ia parar o Benfica era o Braga. Pronto. Logo à noite saberemos. Exato. Oh, caralho, a ti. Malai da mosca. Ora bem. Nós vamos aqui ouvir a música dos Two in Room. Como é que se chama a música? Drago, Drink, quê? Não percebi. Eu não sei onde estou com a música. Ah, eu agora também não consigo mudar de separado. Ai, consigo. Altitave. Two in a Room com El Trago, entre parênteses de Drink. Pronto, El Trago. 2-2, no último set. Ora bem, esta... Eu escolhi esta música... Isto é fixe. Ah, agora está a falar. Sim. Quando nós estamos aqui a jogar tem. Eu controlo aqui. Fala. Pronto. E eu gostava. Pronto. Então, aqui, nós vamos aqui ouvir uma música que é assim mais para dance music, como aliás. 2/3 das músicas que eu escolhi são precisamente dance music. E então escolhi esta música porquê? Esta música El Trago, dos Two in Room, é daquelas musiquinhas que eu não fazia a mínima ideia de quem é que era. Olha! Ah! Então. Sim. Mas eu via, já não sei se era na Rádio Cidade, na extinta Rádio Cidade. Para mim, é extinta. Isto agora é uma pseudo-cidade, enfim. Ou uma cidade muito poluída, mas pronto. Pronto. E então, esta... Não, esta música é melhor não posso, não desconcentro. E eu escolhi esta música mesmo, pronto, ela faz lembrar aquelas alturas em que estávamos num sábado à tarde, sem nada para fazer, pelo menos não tinha nada para fazer aos sábados à tarde. Depois de assistir ao Top Mais, não fazer mais nada. Agora nem o Top Mais é ao sábado à tarde. Ah, não? Não, passou para sábado ao fim de manhã, o quê? Agora sábado à tarde há Jorge Gabriel e Sonar Araújo. A sério? A sério? Fogo! É tu, e o Praça, a Praça da Alegria, sempre pela Lisboa? Sim, com o João Baião. Que estupidez. Começou há duas semanas. É, RTP tem muita coisa nova, pá, muita coisa boa, tens de começar a coisa a boa? Coisa. Sim, à noite tem. Eu vejo os programas à noite. Agora que acabou a Gabriela. Por acaso escolheram bem, deixaram que acabasse a Gabriela para vir esses programas novos. Mudam-me, sinceramente. É o que as pessoas não querem, as pessoas não querem. O próprio serviço público não quer saber. É como o governo, enfim, não querem saber da opinião do público é para nada, não é? E a música? Por isso é comigo RTP 0. Mais nada. Só a 2 ou 1, esquece. Não vale a pena. Mais nada. E pronto. E então, eu escolhi esta música, ela faz lembrar essa altura em que estávamos sábado à tarde, sem nada para fazer. Eu vi o Top Mais, depois não tinha nada para fazer. Eu não tinha mais nada. Lembro-me até de uma coisa muito curiosa, para mim era excelente, era. Aquelas entrevistas com os artistas estrangeiros que eles na altura tinham. Sim. E então... Já fazem quando vem cá a concertos. Pronto, de vez em quando. Eu lembro que uma das pessoas era a Rita Mendes, que chegou a fazer entrevistas também para o Top Mais. Mas lembro-me que eles tinham, ou seja, eram as entrevistas, não é? Ah, Raisin, e eles legendinhas em baixo. E além de ver as legendas em baixo, porque, pronto, quando estava a juntar a televisão, não percebi nada. Mas eu gostava de ver os videoclipes e não sei o quê. Mas ainda, isto ainda antes de eu gravar as músicas, de eu gravar os cassetes de vídeo. Isto ainda numa mítica casa, situada no bairro do Cavaco 2. Posso dizer a morada porque já não estou lá, mas não vou dizer. E então, a verdade é esta, portanto. Era daquela... Eu adorava aqueles momentos, sabes? Porque eu passava aqueles momentos a brincar com Legos. Gostava disso. Tinha lá aquelas músicas... Aqui não que não trago, aqui não que não trago, aqui não que não trago, não sei o que é na rádio lá. E eu estava ali a fazer montagens com Legos, a construir casas, a construir a minha enorme loja de videojogos. Na altura havia uma aqui, agora não sei se existe ou não, que era a Sirius. E eu montava a minha própria Sirius. Meu pai comprou lá muito. E eu montava a minha própria Sirius. Eu montava a minha... Mas aqui, olha só, eu tinha jogos de todas as consolas de altura. Aquilo... Aliás, eu próprio cheguei a ter uma consola. Uma consola de jogos. Sim, eu era maior. A Bonaparte Console? Não, já não me lembro do nome dela. Mas... Mas pronto, enfim. E então tinha. Eu era assim uma pessoa muito, muito para este tipo de coisas. E eu adorava, eu continuo a achar uma coisa que eu tenho muitas saudades e que um dia eu ainda hei de voltar a fazer. Que é deitar-me no máximo uma da manhã. Mas assim, estar bem de saúde e não ter assim nada de trabalho assim que seja pelo menos urgente. Bem, vou. Ficar a ver televisão, ou ver coisas, sei lá. Se bem que agora também, quer dizer, a televisão agora está muito inacessível para quem não vê. Dado que há exceção dos canais portugueses, que também não são sempre bons, diga-se, os canais de informação. Depois há aí uma praga nova que é a TVI. Os canais, são mais canais que a antena web. E então aquilo. Pronto. Mas enfim, de resto, os canais de documentários já muitas vezes dão as coisas em inglês, já estão legendadas e portanto. Enfim, mas tenho essas saudades, não sei, tenho saudades de pensar. É cedo. Vou-me deitar a horas, não vou deitar tipo às 4 da manhã ou assim. Hoje deitei-me sei lá, tipo às 4 e meia, 5 menos um quarto. E sou assim, e tenho esta postura e não sei explicar, mas a verdade é que. Também cá está assim, eu aqui é aquela situação, eu aqui podendo deitar muito cedo que não ia. Só se me deitasse às 9 é que eu se calhar ia desfrutar de alguma coisa, mas no dia a seguir, logo de manhã, eu ia levantar-me e não ia conseguir descontrair. Portanto, noutra residência, sim, noutro estúdio, sim. Aqui não. Além de um episódio, só para rematar, e à conta destas lembranças, porque foi esse o único motivo pelo qual eu escolhi a música, há uma altura, tudo bem que eu ainda não tinha rádio antena, mas tinha o Futebol em Portugal, e aí sim, gerou um excesso de trabalho, o Futebol em Portugal foi um excesso de trabalho, hoje olho para trás e reconheço que, de facto, o Futebol em Portugal era um excesso de trabalho. Antena Web... Não, é um trabalho de excesso. Não. Antena Web, felizmente, saiu... Depois, quando tenho off os meus últimos dados, Antena Web saiu... Ou seja, confesso que houve uma altura que tive receio, até por algumas indicações que me foram dadas por pessoas por fontes próximas a mim, daqui a momento não podia estar a fazer trabalho a mais, e eu olho para trás e realmente acho que não. Aliás, não é acho que não, agora tenho a certeza absoluta de que não. Tenho dados concretos de que provam de que não. E então há aquela situação, portanto, eu lembro-me de estar, portanto, na altura do São em Portugal, até que já não sei que horas é que foi por volta da meia-noite, mas sei que ia ver um jogo qualquer, eu sei que era com o Sporting. Aquilo tinha lá o Balakov, tinha o Amonik. Marcou um gol ontem, mas foi outro Amonik. Aquilo tinha lá uma série de jogadores daquela altura que eu adorava. Havia também outro, que não era o Yordanov. Havia outro jogador. Ai, como é que ele se chamava? Balakov? Não era nem o Balakov, nem o Yordanov. E era Ov? Shcherbakov? Não, esse já não jogava. E era Ov também. Ou era em... Ou terminava mas era de Sporting? Sim. Ou era em Itch, já não sei. Ou era Itch ou era Ov. Vamos ver. E há dois jogadores muito engraçados que eu me lembro do Belenenses. Que era o Djokic e o Punizic. E o Balks. Não tem nada a ver. Não. E o Pedro Barney, que também jogou pelo Belenenses. Pelo Boa Vista. E também pelo Boa Vista depois. Pronto. E que agora estás que é treinador. Bom, e então cá está, ou seja, eu lembro de tudo isso, porque eu lembro às vezes de estar a ouvir estas musiquinhas na Rádio Cidade, que dava às 2 da tarde, não sei, e às 3, bem, parou tudo. Começa a emissão desportiva, na altura só com a primeira liga, mas também eram 9 jogos. Não digo que fossem 9, mas eram para aí 7 ou 6, porque eram muitos jogos à mesma hora. Normalmente eram 7. Só... No mínimo 6. Sim. Normalmente 7. E então aquilo só no final é que acompanhavam os jogos da segunda da Liga de Honra, os que estavam para subir. E... Agora se vês 3 à mesma hora já é uma festa. Isso é. Agora quanto muito é o Marítimo mais 4, o Académico. O Rio Ave. O Rio Ave. Depois o resto é o Académico. Depois o resto é o às 6. Ou na sexta, ou no sábado, ou na segunda, ou na terça. Enfim. É por isso que o futebol em Portugal também é como era, tu vês na Inglaterra, que é um delírio, porque são várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Olha, daqui a 2 semanas o Sporting vai jogar às 4 da tarde, vê lá. Ah, é? É. Senhor. Que é para a Taça da Liga, é? Não, para o campeonato. Ah, sério? O Benfica às 6 e o Porto às 8:15, a seguirinho dos 3. Ah, não é por causa das transmissões de televisão. Mas claro. Mas pensas o quê? A culpa é de soccer. Como há eleições antecipadas, entretanto, no sábado, tenho eu sem que... E mais? Pronto. Ou seja, faz mais precisamente todas essas coisas. Ah, isso é mesmo para rematar. Porque eu estava a contar. Então, ou seja, deitei-me à meia-noite, o que é que foi? Lá o Balakov, o Yordanov, não sei o que e tal. O Amonik. E, entretanto, levantei-me às 7 da manhã do dia a seguir. Estava, de facto, um dia de chuva. Eu tinha vindo no estado, isto foi sexta passada. Estava um dia de chuva, é um facto, mas eu acordei de manhã e deu-me para ligar o PC, na altura era um portátil, para ligar o portátil, para me pôr a ver desenhos animados, na RTP2, acho eu, e a beber um leite com Nesquik, assim quentinho, e pensei, eu não tenho nada para fazer, só vou começar a trabalhar a partir das 9, era 7:30. Por acaso comecei às 8:30, porque eu não tenho muita dificuldade em ficar parado. Mas mesmo assim, fiquei tomando descontraídamente, e ouvi ali uma musiquinha, ouvi música, estive ali a ouvir Joana ligada, e, porque eu adorava ver a Vida Eclipse, e não sei o quê. Bom, resultado, esta música é uma espécie de hino a todas estas minhas recordações, como aliás aquilo que nós vamos ouvir também a seguir também é, mas pronto, mas para já ficamos com esta. Two in room, el trago. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, o rompemos la radiola. Give me a token, I wanna get open. Pour me a coke and rum and then some. I ain't joking, I need to get open. So I'ma need more than just one. I've just begun and I feel the buzzing rush. Man, I got the touch like Midas. Man, I'm super, never blooper, blunder. Rough like thunder, that's the hunger. I feel the hunger, all I want is get up under. In your surrender, love me tenderoni. Ain't leaving drunk and lonely. So take my keys and drop me home. And work me to the boom, boom, boom. Let me get open on this groove, cause I be the lifted one, gifted one, with the gifted tongue getting blistered on this. A groove that'll make ya fly, a groove that'll get ya high, a groove that'll make you weak in the knees like a 40 ounce of Saint. Show will incite you, really light you up, give a crazy rush, so do what you can and do. And what's that? Get to há pouco da comunicação social. Lembrem-me que eu pensei em ti num programa, num dos programas novos da RTP, que é Quem é que tu pensas que és, que dá à terça, acho eu, e que eles vão buscar árvores genealógicas, os antepassados de alguma personalidade. Até agora foi o Zé Pedro na primeira emissão, e na segunda, nesta semana, foi a Maria do Céu Guerra, a atriz. E eu lembrei-me, se o Carlos tivesse personalidade ilustre, não é? Como o Carlos, não é? Tens de dizer que sim, não é? Sim, não é? Sim, sim. Como o Carlos Bonaparte, se fosse a este programa, ainda iam descobrir, ainda iam parar a França, ou Napoleão. Mas tá. O irmão do Napoleão deixou de descendência cá. Pronto, agora estou a dizer, ainda iam chegar lá, ia ser o programa mais visto daqueles 5 minutos. Eles foram, andaram até os ascendentes. Eles normalmente vão até à sétima geração. Uhum. Mas no caso do Zé Pedro, conseguiram ir até o 26º avô, porque era o rei Dom Dinis. Foram parar, como era... Sabes o que é? Quando é a família mais importante, o real, o que andou na guerra, o que é, há mais registro. E então eles foram, tiveram em Coimbra, tiveram em Pampilhosa da Serra, depois foram até Vila Conde, foram parar ao Dom Dinis, e à Dona Isabel. Que giro. Já viste? É bom, eles têm programas bons. À segunda-feira dá um que é o... Já não lembro o título, mas é explicar porque é que a música não me sai da cabeça. Então até agora foi a Paixão, do Rui Veloso. Uhum. E eu, a minha casinha, versão do Chutes e Pontapés. Vão explicar mesmo, a parte da letra, a parte da melodia, os acordes. No outro dia chamaram o mais Pedro Duarte e ele esteve lá a tocar a Paixão do Turum, Turum, tu é, tanan, tanan, tanan. Fica na cabeça. É giro. É o que eu tenho para hoje. O RTP anda com o programa de todos. Vira lá. E numa altura em que está 5-3, e nem lá, nem ali, serve para não perder o encontro. Eu vou escolher uma música que é 2005. E que é até mais agitada do que acabámos de ouvir. Ficou-me na cabeça. Foi das primeiras músicas que eu tive no meu atual computador, por acaso lembro. E foi mandada por um primo meu. Primo meu que está em Londres. Londres! Que foi nessa altura que ele começou a virar-se mais para o drum and bass. Sabes o que é que eu estou a falar? Drum and bass. Bass. Ainda hoje anda nesses estilos musicais, fazer DJ e tal e tal. E a música que vamos ouvir é de um grupo australiano e britânico, mas com origem em Perth, na Austrália, e numa altura em que estamos a assistir ao final do Open da Austrália, até tem a sua piada. Está 5-3, não é? 5-3. Ainda está 5-3? Estava 4-3, e só ninguém ganhou a coisa. O que é que eu te ia dizer? Desde 2002 que esta gente existe. E eu logo na altura, acho que foi mesmo em 2005. Se não foi em 2005, foi no início de 2006 que tive esta música. E apesar de... E creio eu, posso estar enganado, mas acho que é a música... Acho que foi a música que me deu a conhecer o género drum and bass. Estás a perceber? Uhum. Tem essa importância em termos de género musical. E então, estes senhores dos Pendulum, que por acaso agora até estão num período de pausa desde o ano passado, foram formados em 2002... Lançaram no dia 27 de junho de 2005 do álbum Owns Your Collar. É bué da nice este nome. Owns Your Collar é sustém a tua cor, um bocado esquisito. São racistas, estes gajos. Foi o primeiro álbum de longa duração, digamos assim, dos Pendulum. E lançaram isto porque, pronto, faz associar a. Quando eu ia buscar ao. Ai que não se pode dizer isto. Ao Piolé, o programa de músicas. Que foi das primeiras músicas que eu tive. Foi a música que foi dada pelo meu primo, que agora é no drum and bass. Havia uma música chamada Piolé, não sabia. Foi isso, é que há músicas. Foi a mãe velha das azeites que me ensinou. Primeiro ela ia buscar, depois mandou-me como é que eu ouvia. E isso existe? Será que existe? Pergunta, porque eu tenho aqui quanto mais programas houver melhor, porque sempre são mais fontes. Sim. E eu andei muito tempo a ir buscar lá músicas. Mas acho que não veio de lá, veio de um primo meu. Está em Londres, Londres! E pronto, e vai anunciar estas três coisas. Já disse. Tá. Numa altura em que está 30-30. Vamos ouvir Pendulum com a música Tarantula. Não conheces, mas não. Vais conhecer, não. O single até chamava Tarantula / Fasten Your Seatbelt. Ou seja, aperta o cinto. O teu cinto. Fasten Your Seatbelt, quer dizer, Tarantula. Já sabes o que é. Tarantula. Gostas de Tarantulas? É bom para a sobremesa. Bom. É. Vamos. E vi uns carrocezinhos que eram as tarântulas. O início da música... eu esqueci de dizer que é um Fresh. Eu lembro que aparece lá DJ Tarântula featuring Fresh. Mas fiquei agora a saber que é com o Fresh e o Spider. E o início da música é um... Faz um sample, uma amostra de uma cena do Homem-Aranha 2. As coisas que a gente aprende não lendo aqui. Bem, numa altura em que está a 40-30... Deus, um track, ficou cheio. Vamos ouvir DJ Pendulum com Fresh e, como é que eu disse? Spider. Com o single Tarantula. Ai, que saudades, amigos, dessa musiquinha. Eu confesso que na altura nem sequer estava a raciocinar. Agora que eu ouvi aqui a música, e ouvi mesmo, é que realmente... O que é que te, que é que te lembra? Hein? Mas que atraias, não é? Não, quando o que me lembra, por acaso, o que me lembra até um amigo. Lembra-me um amigo... Ah, eu sempre pensei, eu sempre sou que tu eras filha de gente ilumbada. Eu lembro-me de um amigo que para mim foi um dos melhores rapazes que eu conheci e o meu maior amigo da universidade. Não era do mesmo curso que eu, não. Mas era da mesma residência. E, de facto, e ele arranjou-me... Já uma vez falei aqui dos DVDs de A, B, C, D, E, F, G, H, I. E então, ia lá. No PQR tinha lá o Pendulum. E eu ouvi esta música e eu adorava esta música. E desde sempre gostei desta música. E depois há aquela coisa... Eu ainda tinha que estar à porta do meu quarto porque não tinha internet no meu quarto. No meu quarto. Isto era wireless, eu perdia a minha internet. Eu perdia a internet no meu quarto. Mas à porta do meu quarto ainda tinha. E então ficava lá sentado num cadeirão e tal. Na net ia ouvir muitas vezes esta música. Eu já estava cá fora. E lá só ouvia, porque às vezes esse meu amigo também estava aqui a ouvir uma música no quarto dele, eu ouvia-se. Era muito giro. Grandes recordações. Entretanto, durante a Tarântula, a Vitória Azarenka conquistou o Open da Austrália em 2013. Como é que foi? 6-4-6, 6-4-6-3, frente a Nali. É o segundo grande slam da carreira, e não estou a ler. É o segundo grande slam da carreira de Vitória Azarenka, o segundo conquistado na Austrália, já que no ano passado havia conquistado o mesmo título, por isso conseguiu a defesa do título na sua plenitude. É verdade. Sabes que... A Nali, que continua só com um grande slam, foi Roland Garros em 2011. A Nali teve Azarenka. Está bem. Pronto. Não, realmente uma grande música. Que saudades que tinha. Eu lembro-me. Por acaso gostava muito. Acho que era a coisa que eu mais gostava naquela faculdade, naquela universidade, eram os quartos. Gostava muito. Corações. Gostava muito do meu quarto. Isso é 12. Preferia. Muito, muito mais o meu quarto, o meu primeiro quarto, do que o segundo, mas pronto, paciência. Mas sempre estava mais perto de uma amiga minha também. Pronto, era diferente. Eu gostava muito, por acaso gostava muito de lá. Agora pensa bem no caminho. O caminho é sempre diferente. O caminho é sempre diferente. Saí de lá, não me arrependo de nada. No caminho da música. Eu sei, estou a levar a coisa para outro caminho. Pois. Saí de lá, não me arrependo de nada e quanto muito arrependo de ter entrado, mas não todo, porque ainda conheci algumas pessoas que vale a pena, não me arrependo. Pronto. Think about the way, é como se chama, não é? Think about the way the ISMC. Pronto. Esta música, como disse há bocadinho, é mais uma daquelas que me faz. O motivo é precisamente o mesmo. Faz lembrar, tenho as mesmas recordações. Tem só um acréscimo. Eu, uma vez, não sei como, fui buscar um CD, tinha lá no quartinho, que eu chamava de confessionário. É verdade. Não, chamava de confessionário porquê? Porque era um quartinho dentro da própria casa. Portanto, ou seja, embutido na casa, ou seja, aquilo não tinha janelas. Era um quarto só, não tinha janelas, ou seja, uma parede... Do lado era a parede da casa, não é? Pronto. Como... Aliás, até fazer mais parede mais para a despensa. Tinha a porta em frente, estava para a cozinha. Tinha outra porta que dava para uma casa de banho incluída. E tinha o lado direito, ou seja, a parede que fazia a parede com o corredor. E portanto, não tinha janelas, era dentro da casa, totalmente. E então, pronto, era aquilo, tinha o... Ou seja, era o confessionário, né? E tinha lá alguns CDs e tudo mais. E eu fui buscar um... Tinha 10 músicas. E uma delas era... Este é o ritmo do verão. Verão. O sol. O ritmo do verão. Isso aqui é o Onda Choque? Devia ser. Não era Onda Choque, mas devia ser uma coisa... Se calhar até era. Pronto, e uma das músicas era esta... Think About The Way, de ISMC. Nome verdadeiro, Ian Campbell, nascido em Eisen Green, Nottingham, England, a 22 de março de 1965, tem 47 anos. Pronto. Ian Campbell. E eu então... Então é que eu... Pronto, dei mesmo com esta música. E nunca mais a perdi de vista, digamos assim. Pronto, mas tirando isso, os motivos são os mesmos que anteriormente, portanto, trazer memórias, e eu que então nesta coisa das memórias, e então cada vez mais, porque, enfim, é um refúgio, o meu passado é talvez o presente que mais me agrada. E, portanto, prefiro ficar com esse passado presente na memória do que andar a viver um presente que, enfim, quando for passado, prefiro nem sequer me lembrar. Portanto, enfim, é daquelas coisas. Porque isto de narrado então não é fácil. Mas pronto. Esta música é do álbum de 1994. Portanto, 19 anos. Intitulado Ice and Green. Gelado e verde. Ou gelado no verde. E a verdade é que a música número 4 chama-se Think About the Way. A número 13 chama-se Think About the Way. A 14 é Think About the Way. E a 15 é Think About the Way. 4 versões da mesma música no álbum do Ice MC de 1994. Ainda assim tem 12 músicas, hein? Assim chega. 12? Não, 15. Ainda chega a 1 hora e 1 minuto e 3 segundos com estas coisas todas. Foi o segundo single a seguir a Take Away the Color e antes de It's a Rainy Day. Ai, não é assim. É isso. Já agora, só dizer que foi pena não ter havido a sua escolha na semana passada, porque foi a semana mais movimentada toda a minha vida. Eu tinha chegado ao sábado e pausar um bocado. Fiquei doentinho. Também fiquei doentinho. Está tudo controlado. Na semana passada aconteceram coisas importantes todos os dias. Sei lá, isto. Questões de saúde, questões. Outras questões pessoais, algumas questões aqui também na rádio. Mas a semana passada foi a semana de todos os acontecimentos. Eu até estou a pensar em chamar à semana passada a época dos acontecimentos. Em vez de ser a época dos descobrimentos, é a época dos acontecimentos. Esta semana, pronto, não aconteceu assim nada de especial. Muito bem. É isso. Foi o meu resumo da semana. Think About the Way. ICMC. Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong. Boom, diggy, diggy, boom, diggy. so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Think of all the way that we live today. Think of all the way how some people play. Think of all the way that we live today. Think of all the way. Think of all the way. Think of all the way that we live today. Think of all the way how some people play. Think of all the way that we live today. Think of all the way. Think of all the way. It's the beginning of the night. Eu não sei que música é esta, mas faz lembrar a que ouvimos agora. Quer dizer, sei que música é, mas não sei o nome do título. Rhythm of the Night. Sabes quem faz anos hoje? Além do, do, da tua ida ao hospital. Hã? Corona, Rhythm of the Night. Não. Sim. É essa que faz anos hoje. Quem é que faz anos hoje? Quem és tu, amargoense? Ah, é? Tá, fica uma mulherzinha, 18 anos hoje. Sim, é. E esta alterar meu sorriso. Coincidência ou não? Não, é mesmo coincidência. Confias-me para Feliz cumpleaños. Pom, pom, pom, pom. Que música é que entrou ontem no Quadras de Música? Feliz cumpleaños. Nem imaginam o que é que me aconteceu. Fui apaixonar-me para a mulher de um amigo meu. Não é assim, mas está bem. Como é que é o coro? Não venhas atrás de mim. Não quero nada que teu. Basta tu seres a mulher de um grande amigo meu. É que o refrão é igualzinho. Não quero nada contigo. Não estou rindo. Basta tu seres a mulher do meu melhor amiguinho. Ainda lhe vou escrever alguma coisa. Pedi-lhe duas vezes o telemóvel. A primeira não respondeu, não viu. A segunda ficou offline quando... na altura em que era para a coisa. Uma coisa muito gira, eu esta semana, a propósito agora das músicas, aliás, na semana passada... Para quem não percebeu, quem faz anos hoje é uma amiga minha que eu conheci no Marca na vez. Pronto, lá perto. Há uma música... Há uma música. Sim. Ah, e a mãe da... Sim, continua. Ainda é malhou a lançar há pouco tempo uma música... Que é para a noite. Que, numa contagem que irá estrear no mês de Fevereiro, imagina... Ai, número 5. Ainda melhor, é número 5 no top. Que boa da noite. É curioso, ainda estou a ver o primeiro momento em que vi essa tal minha amiga quando estavam lá de férias. E só de comparar, ela na altura tinha 15 e agora já tem 18. Parece que foi na semana passada. Então eu conheci, eu fui dormir na casa de uma amiga minha. É lá, ela, eu não sabia. Eu tinha 19 anos, ela tinha 15. E hoje, vê lá, 72, e hoje, 73 hoje, e ela 79. Hoje já casou, já se divorciou, já tem uma filha. Já se vai casar outra vez. E vai fazer em maio 23 anos. É, isso é para andar, opa. Como a vida muda, não é verdade? A próxima música foi gravada, produzida em 1999. Não. E só escolhi por causa disso, porque é o ano mágico para os caralhinhos e pronto. E na próxima só sou agora. Mas é do álbum Lê os Meus Lábios, Read My Lips. Que giro. A canção vem pela voz da senhora britânica, que por acaso mais concretamente é inglesa, nasceu em Londres, em Oslo, tem 33 anos. 33? Fogo, na altura tinha 20. Tão novinha. Parecia mais velha. Sophie Alex Baxter. A produção é do senhor. É do senhor Cristiano Spiller, um nome muito italiano. Que na altura tinha 24. E em 1999 produziu uma música que viria a ser um single, esse italiano, viria a ser um single em 2000, incluída no álbum, como eu já disse, Read My Lips. Chegou a número 1 em vários países, como UK Top 40, Nova Zelândia, Irlanda, Austrália e essas coisas. Chegou a número 3 na American Hot Dance Chart. E, o álbum Read My Lips é de Alex Baxter. Que a música mais tarde foi incluída no primeiro álbum da Sophie Alex Baxter, intitulada Read My Lips, e que saiu para as lojas em 2001. Uhum. Esta música faz-me lembrar sobretudo três coisas. A primeira é o ano 1999. A segunda é o grupo de teatro onde a gente andava e o Quero Ser Cowboy, sabes? Uhum. Ele, já falei aqui sobre ele quando falei sobre Stan, que ele antecipava e sabia as coisas antes de nós e não era pela internet. Lembras que ele contou como é que ia ser o vídeo, e o vídeo foi exatamente como ele disse que ia ser. E ele aqui falava muito esta música, que ele também, tal como o meu primo de Londres. Londres! Londres! Já disse onde é que nasceu a Alex Baxter? Foi em Londres. Londres! E ele também, tal como o meu primo, seguiu para o mundo da música. E ele já na altura ligava estas produções aos Dancing with the Nice and the Cool. E ele falava sobre esta música e salientava a cara da Sophie Alex Baxter. Acho que deve ter sido o primeiro videoclip onde ela apareceu. Na altura com 20 anos, e realmente tinha razão que a rapariga era bonita. Não sei se ainda é. Tens estado com ela ou assim? Tens falado? Já, um café, não estou a ver. Já encontrei. Então ela está boa, quem? Então, Sophie, vamos tomar um café. Está tudo então? Ah, porque isto aí. Anda na droga ou assim, não? Não, porque. Ela está a levar uma vida bastante pacata. Ah, é? Ah, tá. Só fumou um chá, de vez em quando. Bem. Não, isso. E faz lembrar esse comentário dele sobre a cara da Sophie. Nós, na altura, o fascínio que tínhamos por algumas cantoras que apareciam nos videoclipes. Aliás, eu até conheço um caso de alguém que, num programa de rádio, disse que sonhava com a Britney Spears e não sei o quê. Bem, falar em Britney Spears. Não digas que estava visto em emissão. Não, tu é que me contaste. Ah. E foi aqui, num programa. Falar em Britney Spears. E isto faz lembrar, um ano antes, sensivelmente, quando apareceu o Baby One More Time, eu estava na minha avó com um primo meu. Tu não conheces. É filho do cantor Disturbador de Premises. E estávamos a falar disso aqui e aparece a Britney Spears na Sol Música. Sol Música com o Baby One More Time. E diz ele: oh, eu se estivesse nos Estados Unidos era esta que eu comia a tua dá. E faz-me lembrar essas vontades, essas ilusões. Ai, essa rapaz, era a Sophie, era a Jennifer Lopez, era a Christina, era a Britney, depois apareceu a Jennifer e a Mandy Moore, na altura com 15 anos. E por aí fora. Não era bonito. Sabes que é engraçado, porque eu a Britney Spears sempre tive um carinho especial pela Britney Spears. Já disseste isso. Pronto, cada Jennifer Lopez foi uma paixão que durou pouco tempo. Ainda bem, cabeça não é a coisa que abunda naquela cabeça. Bom, terceira coisa, é bem mais recente, foi para aí há dois ou três meses, a primeira vez que eu entrei num café perto da minha casa e, como é que diz o Riar? Há certas músicas que não têm nada a ver com o contexto onde nós estamos, mas ficam para sempre associadas a um certo momento. Eu, quando em dezembro fui ver as notas da primeira casada, vai ficar sempre gravada a música do Goldie, do If You Gonna Start Me Up. Somebody that I used to. Porque eu entrei e essa música estava a começar. Eles estavam lá a preparar uma festa de Natal, ou o quê? Eu lembro só o nome. E eu entrei e estava a começar. Estava nessa parte. E eu vi as notas dela e mais duas pessoas. E quando saí, a música estava a acabar. Ou seja, a música acompanhou o tempo que eu tive lá. Foi o tempo que a duração da música. Olha, podias ter feito um videoclip e pôr no YouTube. Para quê? Sobre o quê? Sobre eu estar a ver umas notas? Exato. E com a música como fundo? Então a música não é estúpida. A música é estúpida. Estou a brincar. Eu gosto da música. Também gosto. Gosto da canção de música. Esta música até é muito à frente para o nosso tempo, no geral. Não, ela teve muito sucesso. Mas é muito à frente para a cabeça de alguns. Na América, ainda é número 1 na América. E esta música, o Groove Jet, If This Ain't Love, que é a música que vamos ouvir, vou associar sempre à primeira vez que eu fui àquele café com os meus pais. E faz-me lembrar porque é que eu estou a falar nisso, porque ultimamente é só risotas, conversas com eles é para rir. É um a dizer um disparate, outro a responder com outro disparate e pronto, e a alegria da casa é assim. Yeah. E lá no café não foi diferente. Yeah. A minha mãe tentava levar uma coisa a sério, meu pai a dizer as neiras, depois ela também já não sabe o que é que está a falar e eu para ajudar a festa ainda confundo mais e fica uma conversa entre três malucos. A verdade é que vamos recuar a 1999. E um single lançado no dia 14 de agosto de 2000 com Spiller e Sophie Alex Messer, que chama-se Groove Jet. What it feels like, what it feels like, what does it feel so good? E depois fica na cabeça o ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Parece a máquina a fazer dinheiro. Então até já é bom, não tem coisa. A intervenção mais curta dos Coros do Estúdio Coro Eu, excluindo as 40 intervenções mais curtas dos Coros do Estúdio Coro Eu. Pronto, agora. Não, agora é sério. Não há nada de intervenção mais curta, nem tão pouco, mais ou menos. Acontece. Ora bem, nós vamos aqui ouvir uma música que dá pelo nome de. Como é que é? Eu estou mortinho que tu escolhas uma música que. Que vá de encontro ao género musical de uma escolha que eu já tenho congelada há meses, que é para eu fazer a minha intervenção mais curta nesse dia. Mas vai ser num dia em que a prioridade é tua. Mas para já o género não tem nada a ver. Sim. Como é que se chama a música? I Am Just the Way, não é? Ain't That Just the Way? Ain't That Just the Way? Going down, down, down, down. Esta música. Ela é, acho que é de 96. Eu lembro desta música por várias 97, quase consertada. Eu lembro desta música por várias coisas. Não sei se tu te lembras de um programinha na MTV. Pá, pá, pá, pá. Isto é vez, não, passava os videoclipes e por baixo passava a letra das músicas. Não. Agora há um que é o karaoke, não sei o quê. E aquilo era tipo isso, mas era. Mas na altura. Anos 90, que era mais difícil. E eu por acaso achei muito. Eu cheguei a gravar músicas daí e gravava músicas já algo antigas. Ou seja, imagina, músicas de 2000, aliás, anos 2000 e aquilo dava músicas de 97. Para mim era antiguíssimo, não é? Naquela altura em que, pronto, era um tinager, não é? Eram Tinagéria, então aquelas musiquinhas de. Sei lá, eu 99. Para mim a música Ordinary World é tão antiga, mas tão antiga. 94, mas é tão antiga. Mas para mim a música da Britney Spears finalmente já me começa a ser antiga. Se bem que é engraçado que olho para trás e aquelas músicas. Então e a Love Me Tender cantada pelo Elvis Presley? É da semana passada. Love Me Tender. São músicas que ainda é bastante recente. Ah, também. Tem. Já tem 50 anos? 50 e tal, tá bom, tá bom. É, está recente. Não, mas acho que também tem a ver com uma coisa. Também tem a ver com o facto de a minha amplitude musical. Ui. Cuidado. Há músicas que eu penso nelas com frequência do século XIX. Para mim, música antiga tem para aí 70, 80 anos. A música recente tem para aí 10. Em termos de gravação, é recente. Né? Pronto, é mais no sentido. E no sentido histórico da coisa. Histórico. Porque. Pronto, tenho muitas. Um dia destes vou fazer um programa. Também deve ser só um, depois acabo. não, mas onde era a pista de termos aqui um programa que era. A temática seria algo do género, antes da gravação sonora, falar sobre as coisas e ouvir coisas que foram recuperadas mais tarde, dissimuladas mais tarde, como obras, sei lá, do Beethoven ou não sei o quê, mas que, ou seja, na altura em que elas foram compostas ou na altura em que as coisas aconteceram, não havia som. Como é que seria? Era giro. Uma rubrica de 10 minutinhos por semana. Enfim. Esta música mesmo, porquê? Porque ela faz lembrar, este tempo da MTV faz lembrar aquelas cassetes de rádio que a gente gravava. Cassete 90. Com as músicas. Sim, olha, precisamente, cassete 90. Com as musiquinhas lá das rádios. Ora, tu chegaste a utilizar algumas cassetes minhas, não foi? Uma. Na penúltima emissão, acho eu. Nos últimos. Mas foi, atenção, só foi uma porque. Foi porque senão utilizarias mais, não é? Claro, claro. Tu mandas. Não, não é isso, mas foi o que foi, por causa, não é? Por questões profissionais, não é? Pois claro, pois claro. Senão o cassete 90 ia terminar. Não, pronto, não tinha esse. Pois claro, sei lá, não me lembro. Eu lembro que não tinha essa ideia, aliás, até chegaste uma vez a gravar músicas da rádio para poder passar no programa. Não, eu já não tenho o gravador. Ah, pois foi. Mas eu já não tinha, em termos de arquivo próprio, já não tinha. Tinha recolher. Não, os... exatamente, mas pronto, mas todas as formas. Já entendi. Mais, é um triste. Lutrichem, pronto, faz lembrar também uma música, ela eu conheci o nome Lutrichem, MacNeil, uns aninhos mais tarde, eu não sabia que essa música era dela. Esta música passava na rádio, posso dizer o nome porque para mim, apesar de tudo, são rádios diferentes, a Placar e a Placar são rádios diferentes, porque uma fica ali na Luís de Camões e outra fica ali não sei onde. Mas então, eu gostei bastante dessa rádio, pronto, porque tinha uma... Não sei explicar, eu gostava muito daquela rádio. E então aquilo tinha... Enfim, tinha... Passava essa música. Outras também, Ligações Perigosas. Gostava muito desse programa. E então esse... Passava lá essa música. Havia uma música com esse título. Ligações Perigosas. Na, liga tal prazer. Ou era a música de um programa de televisão, mas eu não lembro disso. Mas talvez. Continua. Mas então havia, portanto, essa... Enfim, essa musiquinha passava lá e eu gostava, pronto, e depois cá está. Só mais tarde vinha perceber que era algo que se chamava, quando era 99, o Só Música apresenta, foi um especial, outro que se chamava Knew, ou apresentou um concerto, depois apresentou uns vídeos, enfim, e apresentou essa música também. Mas eu conheci outra, chamada Knew, por outra música, 365 Days, que já trouxe aqui uma vez. É verdade. E eu conheci... No dia 16 de novembro de 2010, foi logo na 7ª emissão. Que grande memória. Eu até me lembro que a seguir a isso eu respondi com o hino alemão por causa do dia 9 de novembro. O hino alemão cantado no Parlamento. E a primeira música desse dia foi Caminhando Até Ti, do Rui Veloso e Marilinho. E se não me engano, a tua segunda escolha foi A Cachorrada, do Gabriel Pensador. Mas posso estar enganado. É provável, porque o género não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto. Não, mas agora a sério. E esta música vai lembrar precisamente isso. Mais uma vez, as minhas recordações. As recordações daquela altura em que éramos em que havia família, não é? E em que estava... O cenário é este. Depois, Ligações Perigosas também é o nome do filme de 88. Sim. Pronto. Depois... Eu até acho que foi mais por aí que eles se inspiraram. Depois... Portanto, depois de... O cenário é este. Sábado à tarde. Depois de se comer, a minha irmã ajudava a arrumar a cozinha. O meu irmão também. Para dar aquela coisa, limpar as divisões, não sei o quê. Tinha que limpar as divisões. Eu, sinceramente, não fazia nada. Não podia fazer nada. Podia fazer algumas coisas, mas não era poupado a isso. E então eu tocava o órgão, eu era meio muito chato às vezes, ou tocava o órgão, ou, enfim, punha-me lá a brincar com os legos, eu adorava. Eu hoje acho que se morasse naquela casa, se calhar não ia gostar tanto disso, mas, não era, aliás, não ia gostar tanto da casa, mas naquela altura gostava. Não, e talvez gostasse ainda, mas pronto. E o que é certo é que, ou seja, a minha irmã... Portanto, ia para o quarto dela, que assim eu sempre gostei muito do quarto dela, ia para o quarto dela e lá estava. Ela ouvia música, né? E tal, e de vez em quando ouvia-se essa música. Pronto. Não sei explicar, ou seja, aqueles momentos de sábado à tarde de pura descontração familiar, com os filhos em casa, não sei o quê e tal. É assim, difícil de explicar, mas realmente é uma boa. Enfim, música traz-me grandes recordações. Algumas anteriores. Mas esta é mais... Porque as outras músicas trazem mais recordações do meu mundo. E esta recordações mais da casa. Mais do mundo mais real. Mais da casa, mais da... Do pleno tarde. Porque aos sábados não havia grandes jogos. Não havia praticamente jogo nenhum aos sábados. Só me lembro de um às 6 da tarde que foi um Sporting Campo Maiorense. De resto não me lembro assim, de um jogo assim ao sábado à tarde. Pronto. Que era isso? Nutricia McNeil vai interpretar no dia. Ele, depois de ter trazido o Think About the Way, pensa sobre o caminho. Agora vai dizer que não é esse o caminho, ou não é só o caminho. Era, pois, ou seja, eu pensei e tal, mas. Será não é esse? Para a semana ele vai descobrir qual é. Nutricia McNeil vai interpretar, vai dizer mais alguma coisa? Não. A Nutricia McNeil, que nasceu em Oklahoma, nos Estados Unidos da América, em 1973. Não tem nada a postura de americana. Mas é, e agora? Tem mais postura de britânica. Esta música do In Texas Away é a faixa número 3 e o primeiro single do álbum My Side of Town, de 1997, que no Reino Unido foi lançado com o nome Nutricia McNeil e, curiosamente, teve o seu primeiro lançamento na Suécia. O seu lançamento original foi na Suécia. Sabes porquê? Porquê? Não sabes, devia saber, para me dizeres. Ah, porque por causa do Pirate Bay. Exato, pois, claro. E, portanto, vamos recuar 16 anos. Queres não disponibilizar aquilo lá no... 16? A faixa número 3 em Texas The Way, do álbum My Side of Town, de um 300 mil. 16? Enquanto ele fica aqui a pensar nos 16 anos, vamos ouvir a música. Vamos lá, a música então. Quando ele chegar, daqui a um bocado já vão ser para aí 48. He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoke in rhyme, and it hurts me very. You know he always seems to be there when I stumble. And when mountains got too steep for me to climb. And it tears me up to think I never touched him. Cause all it would have taken was some time. Yeah. Ain't that just the way that life goes down, down, down, down? Moving way too fast. A Seixa Intérprete 2, que é uma mulher. 16 anos. Eu já acho que ele ainda está nos 16. Eu já anotei esta escolha, esta ideia, já há meses. Mas é curioso que não foi nesta semana, mas na outra semana eu tive informações sobre esta rapariga que nós estivemos aqui a falar de que é que seria feita. E portanto, poucos dias depois, até vamos ouvir aqui uma música dela. Esta, que por acaso até foi o single de estreia da carreira dela, foi o primeiro single, pelo menos a grande escala e comercial dela, cativou-me logo, além pela música, além de ser uma música que me encaixa na cabeça, que me condiz com o meu agrado, cativou-me para um vídeo. O vídeo o que é que faz? Tem uma barra preta em cima, barra preta em baixo. A cantora também é preta, por isso é para condizer. E depois divide meio o ecrã, mas barras prolongadas, não é só 16 por 9, são barras assim maiorzitas. Divido o ecrã a meio. Do lado esquerdo, estamos a ver uma... Um lado esquerdo, um lado direito, não interessa. Mas num dos lados, estamos a ver a atuação desta música numa rua nos Estados Unidos da América. Se não me engano, em Los Angeles, mas se não for, passa a ser. Estamos a vê-la, a ela e a outros, a cantar e a dançar esta música agora. E do outro lado, estamos a vê-la a cantar e a dançar essa música nos anos 60. Exatamente a mesma cantora, mas com outro cabelo, outro vestuário. Enquanto num lado estão eles todos com praticamente fato de treino e calças para baixo, e andam lá, e eu, todos hip hop. No outro é tudo fatinho e gravata e fazer assim uns gestinhos, mas a mesma música. Na rua as pessoas vão dançando, mas com algum controle. Do outro lado eles dançam todos, andam camalhotas, andam lá os beijos uns com os outros e blá blá blá. Mas isto tudo em simultâneo. A cena muda na metade do ecrã, no outro ecrã também muda. A cantora aparece e os mesmos, só há uma parte que fica igual, que é no refrão. Mas enquanto num lado ela está a cantar Girls, you know you better watch out. E quando está a fazer na parte recente, ela está. Sim. Ou seja, uma a fazer a parte vocal. e a outra a fazer o rap, mas a mesma cantora a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Está muito bem dividido. E em 1999, esta canção ganhou um Grammy. Ganhou o prémio de melhor performance, melhor apresentação vocal de R&B, feminina, e a melhor canção R&B, nos Grammys de 1999. A canção, sim, é de 27... Olha, curioso, os Grammys de 1999 foram no dia de aniversário do rapaz que falámos há bocado, que falava sobre a Sophie Ellen Spencer. No dia 27 de julho de 1998, e porque faz recordar a outros tempos, outras décadas, que nesta semana tive a falar sobre isso por causa da Gabriela. A Gabriela acabou, pá. Oxe, oxe. Outras épocas que me cativam, esta também faz referência não à década de 20, mas à década de 60. E faz uma comparação curiosa. Quem nunca viu, vai ver o vídeo de Do Whoop That Thing, que é a música da Lauryn Hill. Primeiro single dela, do álbum The Miseducation of Lauryn Hill. Sabes como é que eu estou a falar, não sabes? Sim. Ai, tico, não soubesse. Não sabes? Devia saber. Watch out. Lauryn Hill, que o que eu soube dela foi que ela tem andado num período de hiatos, como eles dizem. Um período de... Sim, de afastamento. É. Desde 2005 para cá, que faz as do género... Na altura os Fugees não andavam em digressão, mas... Nos últimos anos é do género um concerto por ano e quando lhe apetece. Foi viver para não sei onde e eu soube isto, claro, no pá video book, que foi viver para a casa da mãe e anda lá metida e pronto, a música já não é muito com ela. Tem 37 anos, na altura tinha 23. Já viste? Essa também parecia mais velha para mim. Na altura tinha 23 aninhos. The second birthday, you know you're dedicated. I'm ready to sing the prize again to beat them. Nós again. Mas eu gosto dela a cantar com o. Dela a cantar com o Bob Marley. Não, já passou esta música. Foi na altura que falamos sobre ela. Não sabíamos que era feita ela. Essa senhora também veio de Nova Jersey dos Estados Unidos, da América, de Laranja do Sul. South Orange. Agora vai ficar aqui com os 16 anos e com o lá. Nesta emissão de 26 de janeiro de 2004, dia em que se assinam a ida do hospital ou aos caralhinhos. A 26 de janeiro de 2013 ouvimos Two in a Room, é um trago da drink. DJ Pendulum me tarantula. SMC, DJ Pendulum com Fresh e que é Spider. Spider! Ainda bem que ele não Spider muito. SMC com Think About the Way. Spider muito? SMC com Think About the Way. E depois Spinner. E Sophie Alex Bessa com If This Ain't Love. O Tristan McNeely em Dead Just Away. Vamos já com Laurie Hope do Hope. That thing. Agora vamos embora e agora só voltamos no próximo mês porque este mês não nos apetece mais coisa. É verdade. Já me despedi. Um coisinho que só teve três edições. Hã? Um mesinho que só teve 3 edições. Caraças, pô, caraças. Acho que foi o primeiro. Ou não? Porque sim, obviamente que terão. Ah, tem aqui uma surpresa para ti. Ainda bem que ainda nos liguei. Tem aqui uma coisa chamada Escolhes tu ou escolho eu? Histórico, artistas, / grupos. Tem aqui quantas vezes cada artista apareceu. Que bonito. Já me tinhas pedido isto, já me tinhas falado nisto há algum tempo. E antes do portátil a variar, no dia anterior tinha sido o que eu andei a fazer. E depois já não houve tempo sem voltar a pegar nisto porque isto tinha ficado só no portátil. Ah, e isso também está na nossa pastinha? Vai estar agora, se quiseres. Ah, quero. E já agora, isto ainda não tenho os meses de janeiro. Até ao final de 2012. Eu contei, acho que foram, agora já não sei. Lá está, já foi há umas semanas. Acho que eram 400 e tal artistas, já tinham passado aqui. 400 e tal. Depois um dia vou fazer os cortes, vou fazer um programa só com... Com base nas músicas dos Costas Porco. Então isto tem 9 páginas, mais um bocadinho de uma décima. 9 páginas e mais 12 artistas. Se 9 tem cada página, tem quê? 40 linhas? 9 x 4, 36, não chega a 400. Mas também já tem mais 2 anos, não é? Isto falando no pódio. Ah, falando no pódio não, que eu vou ao quarto lugar para deixar ficar mal. O que passou mais vezes aqui foram genéricos de programas. 12. 11, músicas de jogos de computador. E 11, também do Rui Veloso, com a audiência. Portanto, é artista. O que passou aqui mais vezes é o Rui Veloso. 11 músicas do Rui Veloso? Sim, já passaram aqui. A quarta Eu lembro de uma emissão célebre, uma gravação, que foi no dia 12 de março de 2011, tínhamos acabado de ir na manifestação, já estávamos a gravar para o dia 19, em que encontrei um tio meu que me disse que eu estava gordo, em que um Oscaralhinho estava ao meu lado e disse: ah, eu não gosto, não vou passar aqui, isto vai ser uma exceção, vou passar aqui uma música minha, que era o Alma Gêmea, mas isto é uma exceção. 9 músicas Carlos Bonaparte já passaram. Sério? Já está no segundo lugar em termos de artistas, quarto no geral. Sério? Ah, mas não, é uma exceção. Eu não vou colocar aqui músicas minhas. Ah, 9 já. 9 músicas minhas. Pois, claro. Acho que só vai me isso na contagem. Claro, sim, exatamente. Tem que ver o relatório e contas disso. Agora é que vamos embora, não é? Pois. Tem que ver o relatório e contas disso. Ah, aquela morreu que não está bem. É. E já agora, eu anotei aqui, eu fui anotando a primeira que chegava, o primeiro artista que chegava, por exemplo, às duas. Olha, a primeira a repetir foi os Backstreet Boys, que foi logo na primeira emissão, duas músicas dele. Uhum. O primeiro artista a chegar às três músicas também foram os Backstreet Boys. Foi logo a seguir, já não me lembro quando. Primeiro a 4, Rui Veloso. 5, 6 e 7, genéricos, de programas. Primeiro artista a ter 8 músicas, Amália Rodrigues. Hã? Fica de saber. Amália Rodrigues, e... Sim, está com 8. Está logo atrás de ti. 9 genéricos. 10 genéricos. 11 genéricos, 12 genéricos. Genéricos, mano. Os programas. Vamos embora. Engraçado. Ainda não. Depois de ouvirmos esta música de Lauryn Hill, vamos fechar com um genérico. Ah, sim, senhor. Ah, esse não conta. Senão já eram... Sei lá. 226. Pois. Com os dois. Fora os intervalos, fora aqueles em que havia muito tempo. Ah, um intervalo, a última vez foi aqui, há meio ano. Ainda bem, senão já chega às 2 horas. Ah, é assim. Não foste embora? Vamos lá embora então. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo. Feel yo. Real good when your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. With his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang. You got yeah. Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win?